coração a tua palavra. Palavra de fé que não sai do meu pensamento, cruzando montanhas e montes, derrubando gigantes. A tua palavra em mim é constante. Eu sinto dentro do meu peito um fogo ardente, e em todas as horas da vida tu estás presente, cuidando, mostrando, dizendo: eu sou teu amigo. A tua palavra sempre está comigo. Tu és o Cristo, Rei dos Reis. Tua presença é que mudou meu ser. Tu és o Cristo, Rei dos Reis. A tua morte é meu viver. E assim vão passando os dias e eu vou caminhando, sentindo bem perto de mim tua mão me guiando. Eu sei que Jesus é pra mim um fiel companheiro, que deu sua vida por mim, morrendo no madeiro. Tu és o Cristo, Rei dos Reis. Tua presença é que mudou meu ser. Tu és o Cristo, Rei dos Reis. A tua morte é meu viver.